noite esperança, não sei onde está. Sem estudo, até onde ele vai? Começou errado dentro de casa. Apanhava da pessoa que ele mais amava. Cadê o afeto? O aconchego de um abraço. Olha só o pai, já chegou com aquele bafo embriagado, falando palavrão. Gente assim acaba só e na solidão. Não aguentou o inferno daquele lá, fugiu de casa, na rua foi morar. Droga e bebida, falta de comida, na rua vi uma pá de menor ali perder a vida. Isso serviu de lição, corpo caído no asfalto, grito aglomeração. Vida jogada pro alto, a esperança morreu e só deixou lembrança. Mais um irmão que foi embora, resultado vingança. Existe esperança, não sei onde está. Nem o vento levou. Só eu e meu medo, não sinto os pés no chão. Esperança, não sei onde está. A mim o vento levou. Só eu e meu medo, não sinto os pés no chão. No mundo de ilusão. É, o peso de uma lágrima expressa o sentimento e faz chorar. Prometa pra si mesmo que na guerrilha não vai fraquejar. Coração petrificado, quebrado. Felicidade fica afastado. Uns correm pelo certo e outros escolhem o caminho errado. Na distância e na saudade, preso trancado na inverdade. Tristeza não faz bem, pois ninguém é melhor do que ninguém. No peito sentimento abstrato, não sente, não toca, está do lado. Na mãe guerreira dá um beijo e um abraço. Na muralha vence com raça, só inteligência basta. Dos inimigos distancia, destaca, se afasta. Filosofia é o caminho pra ganhar na vida. Soldado de guarita, uma boa musa faz o homem pensar que nunca é bom se acovardar. Se existe esperança, não sei onde está. Não sei onde está. A mim o vento levou. Só eu e meu medo, não sinto os pés no chão. No mundo de ilusão. Como folha seca, o vento leva esperança. Medalha de honra, a sua herança. Viver de lembranças no mundo de ilusão. Prometi a mim mesmo, pisa firme no chão. Vê seu orgulho cabeça erguida, não é fácil enquanto não cicatriza a ferida. Pra ser feliz, não tenho estrutura. Se a infância temperada é de amargura, no semblante é visível a tristeza. No meu peito eu guardei a maior riqueza. Tenho que ser autêntico ou realista. Mas se o mundo é falso, tenho que ser artista. Interpretar o amor, manipular o afeto. Enfrentar ou desistir, qual será o certo? A mentira às vezes vence na sorte. Se tudo tem um preço, quanto vale a morte? Se existe esperança, não sei onde está. A mim o vento levou. Só eu e meu medo, não sinto os pés no chão. No mundo de ilusão. Se existe esperança, não sei onde está. Sinto os pés no chão.